do meu amigo Carlos Henrique. Essa é sucesso. Machuca, Basílio. Portal do Arrocha. Tentei ser o mais perfeito pra você. Fiz o impossível pelo nosso amor. Mas fui pisado e maltratado. É mais um que eu posso fazer. Lembrar da gente quando se amava feito louco. Pra você sempre foi pouco, não deu valor. Mesmo assim você me deixou, mas só fez isso porque sabe que sou louco por você e vivo a correr atrás. Nem por isso sei que um dia você vai se arrepender. Vai notar que pra mim tanto faz. E quando acordar que tudo acabou, aí você vai chorar, amor. Aí você vai chorar, amor. E ver no celular e ler minhas mensagens que você mandou. Aí você vai chorar, amor. Aí você vai chorar, amor. E vai querer saber. Pintada. Tamo junto, Amado Basílio. Que música linda, rapaz. Simbora. Tentei ser o mais perfeito pra você. Fiz o impossível pelo nosso amor. Mas fui pisado e maltratado. É mais o que posso fazer. Lembrar da gente quando se amava feito louco. Pra você sempre foi pouco. Mesmo assim você me deixou, mas só fez isso porque sabe que eu sou louco por você e vivo a correr atrás. Nem por isso sei que um dia você vai se arrepender. Vai notar que pra mim tanto faz. Quando acordar e cair a ficha que tudo acabou, aí você vai chorar, amor. Aí você vai chorar. Aqui seu coração não bate, só apanha.